entende teu amor e a dimensão do teu valor. Que olhos podem ver tua face brilhando como o sol? Qual coração entende teu amor e a dimensão do teu valor? Thank you. Thank you.